De facto, hoje, pelas 21 horas, irá terminar o programa Move de Verão, numa cerimónia simbólica, onde o município de Oliveira do Hospital pretende também agradecer a todos os parceiros, e foram vários, mais de uma dezena de parceiros que contribuíram para a nossa política de desporto para todos e que nos ajudaram a proporcionar condições para a prática desportiva ao longo de cerca de 2 meses. Três vezes por semana tivemos a possibilidade de transformar o Largo Ribeiro do Amaral num autêntico local de prática desportiva. Hoje terminará então com um convívio desportivo alargado, onde teremos um conjunto de modalidades que ao longo destes 2 meses ali também se fizeram representar e que hoje, simbolicamente, irão então estar presentes e dinamizar as suas atividades. E refiro-me às caminhadas, que cada vez têm tido mais adesão, mas também a corrida, as aulas de grupo com zumba, crossfit, teremos também o grupo de ginástica acrobática, teremos os desportos de combate, portanto temos ali o grupo do BTT, temos ali um conjunto de iniciativas onde qualquer oliveirense poderá escolher aquela que mais lhe agrada e praticar desporto.